Educação financeira para pessoas não tão jovens assim. Desenvolvido por BioAC. Mais materiais no site BioAC Infinity Frame. Capítulo 1 – Introdução. Este material foi concebido como um guia prático para quem busca estabelecer uma relação mais saudável com o dinheiro e a tecnologia. A vida moderna nos coloca em um ciclo constante de consumo e conectividade, muitas vezes gerando ansiedade e uma sensação de aprisionamento. Aqui, exploramos como o sistema financeiro incentiva o endividamento e como o ambiente digital pode consumir nossa atenção. O objetivo é oferecer uma perspectiva clara sobre esses mecanismos e apresentar ferramentas úteis para retomar o controle. Abordamos desde conceitos fundamentais de educação financeira, como o controle de gastos e a criação de fontes alternativas de renda, até técnicas para automatizar tarefas e gerenciar melhor o tempo. A proposta é convidá-lo a uma reflexão sobre seus hábitos, permitindo que faça escolhas mais conscientes e construa uma base sólida para suas decisões futuras. Este é um convite para repensar sua relação com o dinheiro e a tecnologia, buscando uma vida mais equilibrada, produtiva e autônoma. Capítulo 2 – A libertação da prisão digital. Vivemos em um mundo onde estar conectado parece uma obrigação. A tecnologia trouxe muitos benefícios, mas também criou uma dependência que consome nosso tempo e atenção. Muitos de nós se sentem presos a um ciclo de notificações, redes sociais e informações sem fim. Essa prisão digital não tem grades visíveis, mas nos prende de forma muito real. Passamos horas olhando para as telas, checando mensagens e atualizações, enquanto a vida real passa ao nosso redor. Nos sentimos sempre disponíveis e com medo de perder algo importante. O custo disso é alto. Perdemos privacidade, paz mental e tempo de qualidade com pessoas queridas. Muitas vezes, ficamos ansiosos e estressados sem saber o motivo. A conexão constante nos desconecta de nós mesmos e do mundo real. A boa notícia é que podemos mudar isso. A libertação começa com pequenas ações. Podemos desligar notificações desnecessárias, estabelecer horários para usar o celular e criar espaço sem tecnologia em casa. A ideia não é abandonar a tecnologia completamente, mas usá-la com consciência. É importante questionar se realmente precisamos de tantas horas online e se isso está nos trazendo benefícios ou prejuízos. Ao reduzir o tempo digital, ganhamos tempo para outras atividades importantes. Podemos ler um livro, conversar com a família, praticar um exercício ou simplesmente ficar em silêncio. Esses momentos nos ajudam a recuperar o equilíbrio. A verdadeira libertação digital acontece quando assumimos o controle sobre como usamos a tecnologia. Quando decidimos conscientemente quando e como nos conectar, em vez de sermos controlados por hábitos e algoritmos. Essa mudança traz muitos benefícios. Melhora nossa saúde mental, nossas relações pessoais e nossa qualidade de vida. Nos tornamos mais presentes e conscientes em nossas próprias vidas. A jornada em direção a um uso mais saudável da tecnologia é pessoal. Cada um deve encontrar o equilíbrio que funciona para a sua realidade. O importante é começar e persistir nas mudanças. Lembre-se que a tecnologia deve ser uma ferramenta para melhorar nossa vida, não para controlá-la. Ao usar a internet e os dispositivos com propósito e consciência, podemos aproveitar seus benefícios sem nos tornarmos prisioneiros. Capítulo 3 – O sistema monetário baseado em dívida e o ciclo do consumo desenfreado. O dinheiro em nossa sociedade funciona de uma maneira que poucos compreendem completamente. A maior parte do dinheiro que existe é criado quando alguém faz um empréstimo em um banco. Isso significa que nosso sistema monetário é baseado em dívida. Para que haja dinheiro na economia, é preciso que alguém se endivide. Esse sistema precisa de crescimento constante para funcionar. Se as pessoas pararem de pegar empréstimos e de gastar, a economia pode entrar em crise. Por isso, somos constantemente incentivados a consumir cada vez mais. As empresas criam novos produtos e nos convencem de que precisamos deles. Um exemplo claro é a obsessão por sempre ter o celular mais novo. Apesar de nosso aparelho atual funcionar perfeitamente, somos levados a acreditar que precisamos do último modelo. Essa pressão para consumir nos leva a gastar dinheiro que às vezes nem temos. Muitas pessoas se endividam para comprar coisas que não precisam, seduzidas pela promessa de felicidade que o consumo oferece. Porém, essa satisfação é passageira. Logo após a compra, a felicidade desaparece e dá lugar ao desejo por algo novo. Esse ciclo de consumo tem consequências graves para o meio ambiente. A produção constante de novos produtos gera lixo eletrônico e esgota recursos naturais. Alguns produtos são feitos para durar pouco, uma prática conhecida como obsolescência programada. Nos tornamos prisioneiros desse ciclo. Trabalhamos para comprar, compramos para nos sentirmos realizados, e logo precisamos trabalhar mais para comprar novamente. É um círculo vicioso que pode nos afastar do que realmente importa na vida. A saída para essa armadilha está em consumir com consciência. Precisamos questionar se realmente precisamos de cada compra que fazemos. Devemos valorizar a qualidade em vez da quantidade, e pensar no impacto de nossas escolhas. Ao mudarmos nossos hábitos de consumo, podemos quebrar esse ciclo. Podemos aprender a viver com menos e encontrar satisfação em coisas que não dependem de dinheiro, como relações significativas e tempo de qualidade. Essa mudança nos traz liberdade financeira e emocional. Quando não somos controlados pelo desejo de consumo, podemos fazer escolhas mais alinhadas com nossos verdadeiros valores e objetivos de vida. O caminho para uma vida financeiramente saudável começa com a conscientização sobre como o sistema funciona e como podemos nos libertar da pressão para consumir desenfreadamente. Capítulo 4 – Mundo Líquido. Vivemos em uma época onde tudo parece passageiro e incerto. As coisas que antes considerávamos sólidas e duradouras agora se transformam com grande velocidade. Nossos empregos, nossas relações e até nossos valores estão em constante mudança. Neste mundo fluido, a busca pela felicidade se tornou mais complexa. Alguns acreditam que serão felizes quando conseguirem possuir certas coisas ou atingir determinado status. Outros pensam que a felicidade está em não desejar nada. Na prática, vacilamos entre esses dois extremos sem encontrar um ponto de equilíbrio. As redes sociais refletem bem essa realidade. Elas nos prometem conexão, mas muitas vezes nos deixam sozinhos. Buscamos reconhecimento através de curtidas e seguidores, mas essa validação é temporária. O que temos hoje pode desaparecer amanhã, e essa instabilidade gera ansiedade. As relações humanas também se tornaram mais fluidas. Amizades e parcerias que antes duravam a vida toda agora podem ser rapidamente substituídas. O compromisso profundo dá lugar a conexões superficiais e descartáveis. Isso nos dá uma aparente liberdade, mas também nos traz uma sensação de solidão. Neste contexto, a segurança que buscamos nas coisas materiais se revela ilusória. Dinheiro, bens e posição social podem vir e ir com facilidade. A única certeza que temos é a incerteza. Vivemos balanceando entre o desejo de ter e o medo de perder. A verdadeira paz talvez não esteja em tentar possuir coisas ou em renunciar a tudo, mas em aprender a navegar nesse fluxo constante. Significa encontrar estabilidade dentro de nós mesmos, independente das circunstâncias externas. Precisamos desenvolver a capacidade de viver com a instabilidade sem perder nosso centro. Isso envolve aceitar que algumas coisas mudarão, que relações podem se transformar e que segurança absoluta não existe. A jornada é sobre encontrar significado nas experiências passageiras e valor nos momentos presentes. É sobre construir uma base interna suficientemente forte para não sermos levados por toda a correnteza. Neste mundo líquido, a maior conquista talvez seja aprender a fluir sem se dissolver, a adaptar-se sem perder a essência, e a encontrar contentamento mesmo em meio às mudanças constantes que caracterizam nossa época. Capítulo 5 – O poder do hábito. Nossas vidas são em grande parte moldadas pelos hábitos que cultivamos. Desde as pequenas ações do dia a dia até as grandes decisões, quase tudo é influenciado por padrões que repetimos automaticamente. Compreender como os hábitos funcionam é o primeiro passo para transformá-los. Todo hábito segue um ciclo de três etapas. Primeiro vem a deixa, um sinal que dispara o comportamento. Em seguida, a rotina, que é a ação em si. Por fim, a recompensa, que satisfaz uma necessidade e fortalece o ciclo. Esse processo ocorre sem que percebamos, economizando energia mental. Os hábitos têm um poder enorme sobre nossa vida financeira. Compras por impulso, por exemplo, muitas vezes são hábitos disfarçados. A deixa pode ser um anúncio ou uma emoção. A rotina é a compra. A recompensa é a sensação temporária de bem-estar. Romper esse ciclo exige consciência. Também na nossa relação com a tecnologia, os hábitos comandam. Pegar o celular ao acordar, verificar notificações constantemente, passar horas nas redes sociais. São todos padrões automáticos que desenvolvemos. Identificar as recompensas que buscamos nessas ações é essencial para modificá-las. A boa notícia é que podemos reprogramar nossos hábitos. Não é necessário eliminá-los, mas sim substituir a rotina. Se a deixa o estresse e a recompensa é o alívio, em vez de fazer compras, podemos praticar respirações profundas ou uma caminhada curta. A recompensa permanece, mas com uma ação mais benéfica. Para mudar um hábito, precisamos primeiro identificá-lo claramente. Observe o que dispara o comportamento e qual recompensa você realmente busca. Experimente novas rotinas que ofereçam a mesma satisfação, mas de forma mais positiva. A repetição consistente criará novos caminhos neurais. A força de vontade sozinha raramente é suficiente. É preciso criar um ambiente que favoreça os hábitos desejados. Se quer reduzir o tempo online, deixe o carregador fora do quarto. Se quer economizar, configure transferências automáticas para poupança antes mesmo de receber. Os hábitos sociais também são poderosos. Nosso círculo de convivência influencia profundamente nossos comportamentos. Participar de grupos com objetivos similares aos seus pode acelerar as mudanças desejadas. A pressão positiva do grupo é um forte motivador. Pequenas vitórias são fundamentais. Quando conseguimos mudar um hábito simples, ganhamos confiança para enfrentar desafios maiores. Cada sucesso reforça a crença em nossa capacidade de transformação. Celebre essas conquistas, por menores que pareçam. Lembre-se que a mudança de hábito é um processo, não um evento único. Haverá recaídas e dias difíceis. O importante é não desistir e retomar o caminho logo em seguida. A persistência é mais importante que a perfeição nessa jornada. Ao dominar a ciência dos hábitos, ganhamos controle sobre nossa vida financeira, nosso tempo e nosso bem-estar. Podemos direcionar nosso comportamento automático para servir aos nossos verdadeiros objetivos, em vez de sermos controlados por padrões que não nos beneficiam. Capítulo 6 – Levantamento de entradas e saídas. Para começar a organizar suas finanças, o primeiro passo é entender para onde seu dinheiro está indo. Esse processo é simples e pode ser feito em uma folha de papel comum. Você só precisa de um lápis e uma calculadora. Separe a folha em duas colunas principais. Na coluna da esquerda, você vai anotar todas as suas entradas de dinheiro. São os valores que você recebe, como salário, rendimentos extras, aluguéis ou qualquer outra fonte de renda. Escreva cada item em uma linha. Na coluna da direita, você vai listar todas as saídas de dinheiro. Aqui entram as despesas fixas, como aluguel, condomínio, luz, água, telefone e internet. Inclua também financiamentos, prestações de empréstimos e mensalidades escolares. Agora, liste as despesas variáveis. São aquelas que mudam de valor todo mês, como mercado, combustível, transporte, farmácia e lazer. Não se esqueça dos gastos pequenos, como lanches, cafezinhos e estacionamento. Esses valores fazem diferença no final. Some todas as entradas do mês. Escreva o total na parte inferior da coluna da esquerda. Some todas as saídas e escreva o total na parte inferior da coluna da direita. Agora compare os dois valores. Se o total de entradas for maior que o de saídas, você tem um superávit. Isso significa que sobrou dinheiro no mês. Essa sobra deve ser destinada à poupança ou investimentos para seu futuro. Se o total de saídas for maior que o de entradas, você tem um déficit. Isso significa que você gastou mais do que recebeu. Nesse caso, é preciso identificar onde pode reduzir despesas. O ideal é fazer esse controle todo mês, de preferência no mesmo dia. Assim você cria o hábito e mantém suas finanças sempre organizadas. Com o tempo, você perceberá padrões em seus gastos. Guarde todas as folhas de controle. Elas formam um histórico que mostra a evolução de suas finanças. Esse registro é útil para planejar os próximos meses e evitar surpresas desagradáveis. Esse método simples é a base para uma vida financeira saudável. Com ele, você toma decisões mais conscientes sobre como usar seu dinheiro e dá o primeiro passo rumo à sua independência financeira. Capítulo 7 – Fontes de renda alternativa. Em um mundo cada vez mais dinâmico e imprevisível, depender de uma única fonte de renda deixou de ser suficiente para garantir segurança financeira. Emergências surgem sem aviso e, por isso, contar com fontes alternativas de renda pode ser a diferença entre enfrentar um imprevisto com tranquilidade ou cair em dificuldades. Essas fontes de renda funcionam como uma rede de segurança. Elas oferecem flexibilidade e permitem que você gere recursos de forma rápida quando necessário, sem depender exclusivamente do salário fixo. Ter alternativas também reduz o estresse financeiro e amplia as possibilidades de escolha diante de mudanças no mercado de trabalho ou na vida pessoal. Hoje, a internet e o aumento do empreendedorismo de pequeno porte ampliaram as oportunidades de renda extra. Atividades que antes pareciam acessíveis apenas a poucos tornaram-se viáveis para muitas pessoas que investem tempo e criatividade. Pequenos negócios e serviços paralelos podem complementar a renda e, em muitos casos, tornar-se fontes estáveis de recursos. Exemplos práticos de fontes alternativas incluem serviços simples e de baixo investimento. Passeio com cachorros atende à demanda de quem não tem tempo para cuidar dos pets e pode ser uma atividade prazerosa para quem gosta de animais. Vendas de bolos e salgados caseiros exploram habilidades culinárias e têm mercado em festas, eventos e encomendas. Bebidas artesanais, como kombucha e sucos naturais, e doces gourmets, como brigadeiros especiais, aproveitam a valorização de produtos artesanais e diferenciados. Artesanato e peças de decoração feitas à mão também têm público cativo, especialmente quando vendidas em feiras, bazares ou plataformas online. O trabalho freelance é uma alternativa poderosa para quem possui habilidades técnicas ou criativas. Design, redação, tradução, edição de vídeo e programação podem ser oferecidos remotamente, conectando profissionais a clientes em diversas plataformas. Aulas e tutoria online permitem monetizar conhecimento em áreas como idiomas, música ou matemática. Vender produtos usados é uma maneira rápida de obter dinheiro e reduzir desperdício. Roupas, móveis e livros podem ser revendidos em brechós ou plataformas digitais, transformando itens sem uso em receita imediata. O marketing de afiliados também oferece oportunidade para quem tem presença online, gerando comissões pela promoção de produtos. Serviços de entrega, consultoria especializada, cuidados com idosos ou crianças, fotografia e serviços de limpeza e organização representam outras possibilidades. Cada uma dessas opções exige investimento distinto em tempo, recursos e divulgação, mas pode ser ajustada conforme a disponibilidade de quem inicia a atividade. Para começar, escolha alternativas que se alinhem às suas habilidades, interesses e rotina. Nem toda fonte alternativa precisa se transformar em um grande negócio, muitas funcionam bem em paralelo ao emprego principal, consumindo apenas algumas horas por semana. Planejamento e organização são fundamentais para que a atividade adicional não se torne um fardo. Gerir tempo e finanças com clareza é essencial. Defina metas realistas, registre ganhos e despesas e ajuste a operação conforme a demanda. A consistência na qualidade do serviço ou produto e a atenção ao cliente costumam ser fatores determinantes para o sucesso e a fidelização. Em síntese, diversificar fontes de renda é uma estratégia prática e sensata para aumentar a segurança financeira. Seja por meio de vendas, prestação de serviços ou atividades digitais, essas alternativas ampliam suas possibilidades e ajudam a enfrentar imprevistos com mais confiança e estabilidade. Capítulo 8 – Investimento seguro e de risco. O universo dos investimentos pode ser dividido em duas categorias principais, os de renda fixa, considerados mais seguros, e os de renda variável, que envolvem maiores riscos. Compreender as características de cada um é o primeiro passo para construir um patrimônio de forma consciente. Dentre as opções de baixo risco, destacam-se o CDB e a taxa CDI, que estão diretamente ligados à Selic, a taxa básica de juros da economia. Quando a Selic está alta, como em 13% ao ano, essas aplicações se tornam mais atrativas. O Tesouro Direto, que representa títulos da dívida pública, e os fundos imobiliários, que investem em empreendimentos do setor, também são alternativas populares na renda fixa, cada um com seu perfil de risco e retorno. No outro extremo estão as ações, representativas da renda variável. Esse é um investimento de alto risco, pois seus valores flutuam constantemente. No entanto, esse mesmo risco oferece potencial de lucratividade superior no longo prazo, caso as empresas escolhidas tenham um bom desempenho. A liquidez, que é a facilidade de resgatar o dinheiro, é outro ponto crucial. Aplicações como CDB e CDI costumam ter alta liquidez, com rendimentos calculados diariamente e resgates em poucos dias. Já as ações e alguns fundos podem ter liquidez menor, onde o retorno do investimento é percebido de forma mais consistente apenas em prazos trimestrais ou anuais. Para ilustrar o potencial da renda fixa, vamos a um exemplo prático. Considere uma Selic de 13% ao ano e um CDB que paga 100% do CDI. Um investimento de R$ 6.000 renderia aproximadamente R$ 65 em um mês. Esse cálculo é feito convertendo a taxa anual para mensal e aplicando sobre o capital. Agora, para descobrir quanto seria necessário investir para gerar uma renda mensal de R$ 1.700, equivalente a um salário mínimo, com as mesmas condições, o cálculo é inverso. Seria preciso um capital de cerca de R$ 156.923 aplicado nesse mesmo CDB. Este exemplo demonstra como o montante inicial é fundamental para se atingir objetivos de renda passiva. Capítulo 9 – Bens duráveis e não duráveis que os brasileiros mais consomem. Os bens de consumo são divididos em duas categorias principais, duráveis e não duráveis, que refletem os hábitos e a economia do país. No Brasil, o padrão de consumo desses produtos é um retrato das prioridades das famílias e da dinâmica do mercado interno. Os bens não duráveis são aqueles com uma vida útil curta, consumidos rapidamente no dia a dia. No topo da lista estão os alimentos e bebidas. Itens como arroz, feijão, café, pães, leite e carne são a base da alimentação nacional e possuem uma demanda constante. Seguidos de perto estão os produtos de higiene e limpeza, como sabonetes, pastas de dente, detergentes e papéis, essenciais para a rotina doméstica. Os bens duráveis, por sua vez, são produtos com uma vida útil longa, adquiridos para uso por um período extenso. Os eletroeletrônicos lideram esse segmento. Smartphones e televisores são itens de grande penetração nos lares brasileiros, sendo frequentemente renovados com o avanço da tecnologia. Eletrodomésticos como geladeiras e fogões também figuram como compras essenciais para a organização da casa. No setor de mobilidade, o automóvel, especialmente os carros populares, representa um bem durável de grande valor simbólico e prático para muitas famílias. Ele facilita o deslocamento para o trabalho e o lazer. Além disso, móveis como camas, sofás e guarda-roupas completam a lista de aquisições mais relevantes para equipar uma residência. A escolha entre um bem durável e um não durável é influenciada pelo poder aquisitivo e pela situação econômica. Bens não duráveis são comprados de forma recorrente, enquanto os duráveis exigem um planejamento financeiro maior. Juntos, eles compõem o cenário do consumo no Brasil, mostrando tanto as necessidades básicas quanto as aspirações de sua população. Capítulo 10 – Ferramentas gratuitas para gerir tempo. A gestão do tempo é uma habilidade fundamental para a produtividade e equilíbrio pessoal. Felizmente, existem diversas ferramentas gratuitas que podem auxiliar qualquer pessoa a organizar suas tarefas e compromissos de forma eficaz, sem custos financeiros. Uma das categorias mais populares é a dos aplicativos de lista de tarefas. Ferramentas como Todoist e Google Tasks permitem que o usuário crie listas, defina prazos e organize suas atividades de maneira simples e intuitiva. Elas funcionam perfeitamente em smartphones e computadores, sincronizando as informações em todos os dispositivos. Para quem precisa de uma visão mais ampla de seus projetos e prazos, os aplicativos de calendário são indispensáveis. O Google Calendar é um excelente exemplo. Com ele, é possível agendar eventos, criar lembretes e visualizar a semana ou o mês de uma só vez. A integração com outros serviços do Google facilita o gerenciamento de compromissos profissionais e pessoais. Outra abordagem poderosa é a técnica Pomodoro, que consiste em trabalhar em blocos de tempo focados, intercalados com breves pausas. Aplicativos como Focus Keeper e Befocus Ed são cronômetros especializados que ajudam a implementar essa técnica, aumentando a concentração e combatendo a procrastinação. Por fim, não se pode subestimar o poder de uma simples planilha. Plataformas como Google Sheets oferecem modelos gratuitos de planilhas de gestão de tempo, onde é possível criar um sistema personalizado para rastrear tarefas, horas trabalhadas e metas diárias ou semanais. A chave para o sucesso não está na ferramenta mais complexa, mas naquela que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho. Experimentar essas opções gratuitas é o primeiro passo para descobrir um método que traga mais ordem, foco e tranquilidade para o seu dia. Capítulo 11 – Ferramentas de e-mail marketing gratuitas e pagas. O e-mail marketing permanece como uma das ferramentas mais eficazes para a comunicação digital. Empresas de todos os tamanhos utilizam essa estratégia para engajar seu público. Para isso, existem diversas plataformas, que variam desde opções gratuitas até soluções pagas robustas, cada uma atendendo a diferentes necessidades. No universo das ferramentas gratuitas, plataformas como Mailchimp e Sendinblue oferecem planos iniciais sem custo. Esses planos geralmente permitem o envio de um número limitado de e-mails por mês para uma quantidade restrita de contatos. São ideais para pequenos negócios, startups ou criadores de conteúdo que estão começando e precisam testar a estratégia. Quando as necessidades de comunicação crescem, as ferramentas pagas se tornam necessárias. Elas removem as limitações dos planos gratuitos, oferecendo maior capacidade de envio, listas de contatos ilimitadas e funcionalidades avançadas. Plataformas como ActiveCampaign e ConvertKit entram nessa categoria, fornecendo recursos de automação complexa e segmentação mais precisa. A principal diferença entre as versões gratuitas e pagas vai além do número de e-mails. As ferramentas pagas oferecem recursos críticos para um marketing profissional, como a criação de jornadas de automação sofisticadas, análises de desempenho detalhadas, integrações com outros softwares e o remoção das marcas de água ou logos da plataforma nos e-mails. A escolha entre uma ferramenta gratuita ou paga deve ser baseada no estágio do seu projeto e no seu orçamento. Começar com uma opção gratuita é uma estratégia inteligente para validar a ideia. Conforme a lista de e-mails cresce e a necessidade por automação aumenta, fazer a transição para uma solução paga se torna um investimento essencial para o crescimento sustentado do negócio. Capítulo 12 – Ferramentas de preenchimento automático de formulários. O preenchimento de formulários online é uma tarefa repetitiva que consome um tempo valioso. Para otimizar esse processo, foram desenvolvidas ferramentas de preenchimento automático. Esses recursos visam agilizar a inserção de dados pessoais e financeiros em sites e aplicativos. A função mais básica e amplamente disponível está integrada nos próprios navegadores de internet. Navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge possuem gerenciadores de senhas e autopreenchimento. Eles armazenam com segurança informações como nome, endereço, e-mail e detalhes de cartão de crédito, oferecendo para completar os campos com um único clique. Para necessidades mais avançadas, existem gerenciadores de senhas especializados. Plataformas como LastPass, Bitward e 1Password vão além de apenas guardar senhas. Elas permitem o armazenamento de perfis completos de identidade, com dados pessoais, endereços e informações de pagamento. Esses dados podem ser usados para preencher automaticamente qualquer formulário na web. Algumas ferramentas se especializam em formulários específicos, como impostos de renda ou aplicações de emprego. Essas soluções podem extrair informações de um banco de dados pessoal e distribuí-las corretamente pelos diversos campos do documento digital, minimizando erros de digitação e economizando horas de trabalho. A segurança é um ponto fundamental ao utilizar qualquer ferramenta de autopreenchimento. É crucial escolher aplicativos de fornecedores confiáveis, que utilizem criptografia robusta para proteger todas as informações armazenadas. A praticidade oferecida por essas ferramentas é significativa, mas deve sempre andar lado a lado com a proteção dos dados sensíveis do usuário. Capítulo 13 – Ferramentas de automação para WhatsApp e Telegram. A comunicação instantânea se tornou um pilar de atendimento ao cliente moderno. Para gerenciar essa demanda de forma eficiente, muitas empresas adotam sistemas de automação. Os bots para WhatsApp e Telegram são ferramentas projetadas para oferecer respostas automáticas e realizar funções de autoatendimento, otimizando a interação com o público. Um bot é um programa de software que simula uma conversa com um usuário. No contexto do WhatsApp Business API e de plataformas similares para Telegram, esses bots podem ser configurados para responder instantaneamente a mensagens recebidas. Eles são capazes de reconhecer palavras-chave e fornecer respostas pré-definidas para as perguntas mais frequentes. As aplicações práticas dessas ferramentas são vastas. Elas podem enviar mensagens de boas-vindas, confirmar o recebimento de um pedido, fornecer horários de funcionamento, divulgar promoções e até mesmo rastrear encomendas. Isso libera a equipe humana para lidar com demandas mais complexas e personalizadas, que exigem uma intervenção direta. A implementação de um sistema de autoatendimento requer um planejamento cuidadoso. É essencial mapear os principais pontos de contato com o cliente e desenvolver um roteiro de conversa claro e útil. O bot deve ser capaz de direcionar o usuário para uma resposta satisfatória ou, quando necessário, transferir a conversa para um atendente humano de forma suave. Essa tecnologia oferece uma vantagem competitiva significativa, permitindo que empresas de todos os portes ofereçam suporte rápido e disponível 24 horas por dia. Quando bem configurado, um bot se torna um aliado poderoso, melhorando a experiência do cliente e a eficiência operacional da organização. Capítulo 14 – Fazendo seu celular trabalhar por você. O celular moderno é uma ferramenta de poder incrível, capaz de muito mais do que comunicação básica. Com uma abordagem estratégica, você pode transformar seu aparelho de um dispositivo de distração em um parceiro de produtividade, que trabalha ativamente para você. A automação é a chave para esse processo. Aplicativos de produtividade permitem criar rotinas automáticas. Você pode programar seu celular para silenciar notificações durante o trabalho, aumentar o brilho da tela ao amanhecer ou até mesmo enviar um relatório diário por mensagem sem qualquer toque seu. Os assistentes de voz integrados são funcionários sempre disponíveis. Com um comando de voz, você pode adicionar eventos à sua agenda, definir temporizadores para cozinhar, enviar mensagens de texto ou ouvir as notícias do dia. Essa interação hands-free libera suas mãos e sua atenção para outras tarefas. Para o gerenciamento de tarefas, aplicativos especializados atuam como seu gerente pessoal. Eles armazenam suas listas de afazeres, emitem lembretes em locais específicos, como ao entrar em um supermercado, e sincronizam todas as suas obrigações entre diferentes dispositivos, garantindo que nada seja esquecido. A curadoria do conteúdo que você consome também é uma forma de trabalho passivo. Ao assinar newsletters informativas, podcasts educativos e configurar alertas personalizados para temas do seu interesse, seu celular se torna uma fonte constante de aprendizado e atualização, trazendo conhecimento até você sem esforço ativo. Finalmente, a análise de seu uso do tempo através de aplicativos de rastreamento oferece insights valiosos. Seu celular pode gerar relatórios mostrando como você distribui suas horas entre aplicativos e atividades. Esses dados permitem que você identifique desperdiçadores de tempo e faça ajustes conscientes para uma vida mais produtiva e equilibrada. Capítulo 15 – Planner físico, indo além da agenda tradicional. Em um mundo cada vez mais digital, o planner físico surge como uma ferramenta tangível para a organização pessoal e profissional. Muito mais do que uma simples agenda, ele se torna um sistema customizável para planejamento, acompanhamento de metas e reflexão. A principal diferença está na abordagem holística. Enquanto uma agenda tradicional foca principalmente em compromissos e datas, um planner oferece sessões dedicadas para o estabelecimento de metas de longo e curto prazo. Ele convida o usuário a decompor objetivos grandes em tarefas menores e acionáveis, distribuídas ao longo dos dias e semanas. Sua estrutura é projetada para diversas áreas da vida. É comum encontrar divisões para projetos profissionais, controle de hábitos saudáveis, planejamento financeiro, listas de leitura e espaços para anotações livres. Essa abrangência transforma o planner em um centro de controle centralizado, refletindo não apenas onde você precisa estar, mas também quem você deseja se tornar. O aspecto físico do material também traz benefícios únicos. O ato de escrever manualmente estimula a memória e a retenção de informações. A possibilidade de usar canetas coloridas, adesivos e marcadores torna o processo de planejamento uma experiência visual e criativa, que engaja os sentidos e pode reduzir o estresse. A personalização é a alma do sistema. Diferente de aplicativos com estruturas fixas, um planner físico pode ser adaptado às necessidades específicas de cada pessoa. Seja através do método bullet journal ou de modelos pré-impressos, o usuário tem a liberdade de criar um layout que funcione exclusivamente para seu ritmo e estilo de vida. Utilizar um planner vai muito além de anotar tarefas. É uma prática que incentiva a revisão semanal, a celebração de pequenas conquistas e o ajuste de rotas quando necessário. Essa ferramenta, portanto, não serve apenas para gerenciar o tempo, mas para dar propósito e direção a ele. Capítulo 16 – Por que ter uma agenda física ainda em 2025? Em uma era dominada por dispositivos digitais, a pergunta sobre a relevância de uma agenda física é mais do que válida. Apesar da conveniência dos aplicativos, o caderno de planejamento tradicional oferece benefícios únicos que garantem seu lugar mesmo em um ano avançado como 2025. A agenda física proporciona uma desconexão necessária. Ao usar um objeto tangível, você se afasta das notificações constantes e da multitarefa exaustiva dos smartphones. Esse momento de planejamento se torna um ritual de foco, sem as interrupções digitais que fragmentam a atenção constantemente. O ato de escrever à mão é outro pilar de sua eficácia. Estudos nas áreas de neurociência e educação continuam a demonstrar que a escrita manual envolve mais áreas do cérebro, promovendo uma melhor retenção de informações e um processamento mais profundo dos compromissos e metas. O que se escreve, tende a se lembrar com mais clareza. A personalização absoluta é uma vantagem insuperável. Diferente de aplicativos com estruturas rígidas, uma agenda física é um espaço livre. Ela aceita esboços, colagens, grifos coloridos e qualquer formato que faça sentido para a sua mente. Ela se adapta a você, e não o contrário. Do ponto de vista da confiabilidade, a agenda física é infalível. Ela não depende de bateria, sinal de internet ou atualizações de software. Suas informações estão sempre disponíveis, imunes a falhas técnicas ou problemas de sincronização que podem afetar dispositivos eletrônicos. Ter uma agenda física em 2025 vai além do romantismo. É uma escolha consciente por um método de organização mais focado, personalizado e confiável. Ela se torna um porto seguro para seus pensamentos e planos em um mundo digital cada vez mais acelerado e sobrecarregado. Capítulo 17 – Mapas mentais para tomada de decisões. A tomada de decisões complexas pode ser um processo desafiador, especialmente quando envolvemos múltiplas variáveis e informações. Uma técnica eficaz para organizar esse fluxo de pensamento é a utilização de mapas mentais. Essa ferramenta visual oferece uma maneira clara e estruturada de explorar todas as facetas de uma escolha importante. Um mapa mental começa com um elemento central, que é a decisão a ser tomada ou o problema a ser resolvido. A partir desse núcleo, ramificações são traçadas para representar os principais aspectos envolvidos. Esses aspectos podem incluir opções disponíveis, critérios de avaliação, prós e contras, consequências potenciais e quaisquer sentimentos ou intuições relacionadas ao tema. A natureza visual do mapa mental permite uma compreensão panorâmica da situação. Em vez de uma lista linear de tópicos, o cérebro pode observar conexões e relações entre ideias que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. Esta visão integral é fundamental para uma análise mais profunda e consciente. O processo de construção do mapa é, por si só, valioso. Ao externalizar os pensamentos no papel ou em uma tela, a mente se liberta do ciclo de ruminação. A pessoa consegue visualizar o peso de cada argumento, identificar os critérios mais relevantes e, frequentemente, enxergar a resposta que já estava formada em seu subconsciente. Aplicar mapas mentais em decisões transforma complexidade em clareza. Esta metodologia fornece um caminho para navegar por escolhas difíceis com maior confiança e embasamento, assegurando que todas as perspectivas sejam consideradas antes de se definir um caminho a seguir. Capítulo 18 – Métricas de público-alvo. Dados gerais do Brasil, estimativas referentes ao período de 2022 a 2024, oferecem um retrato socioeconômico da população. A distribuição por situação de trabalho mostra que trabalhadores formais e informais representam 58,6% do total. Os jovens entre 15 e 29 anos compõem um quarto da população, enquanto as crianças de 0 a 14 anos são 19,8%. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social correspondem a 18,7%, servidores públicos ativos são 12,2%, e beneficiários do programa Bolsa Família representam 9,3%. A localização da população é majoritariamente urbana, com 84% vivendo em cidades e capitais. A área rural, que abrange o campo e o interior, concentra os 16% restantes. A composição étnica da população, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é a seguinte. Pardos representam 45%, brancos 43%, pretos 10%, e outros grupos, incluindo amarelos e indígenas, somam 2%. A distribuição por faixa salarial média revela que 45% da população recebe até um salário mínimo. 35% tem renda entre 1 e 2 salários mínimos, e apenas 20% da população possui rendimento acima de 2 salários mínimos. A composição religiosa, com base no censo de 2022, indica que católicos são 51%, evangélicos 31%, e pessoas sem religião declarada são 9%. Espíritas representam 3%, e outras denominações religiosas somam 6%. No ambiente digital, o sistema operacional Windows domina o uso no Brasil, com 90% de adoção. Linux é usado por 4%, MacOS por 2%, e outros sistemas operacionais respondem pelos 4% restantes. Os tipos de vídeos mais assistidos na plataforma YouTube no Brasil são os seguintes. Conteúdos de música lideram com 35% das visualizações, seguidos por vídeos de entretenimento com 30%. Conteúdos de educação e curiosidades representam 15%, vídeos sobre games 10%, e notícias e outras categorias somam os 10% finais. Capítulo 19 – Métricas locais para cidades e bairros. A análise de métricas locais é fundamental para compreender as dinâmicas específicas de cidades e bairros. Esses dados permitem um planejamento mais preciso de ações comerciais, políticas públicas e iniciativas sociais, considerando as particularidades de cada território. Dados demográficos formam a base dessa análise. É essencial conhecer o número total de habitantes, a densidade populacional e a distribuição por faixa etária em cada localidade. Informações sobre taxa de natalidade e expectativa de vida complementam esse perfil, revelando tendências de crescimento e envelhecimento da população. Os aspectos socioeconômicos oferecem insights sobre a qualidade de vida e o poder aquisitivo. A renda média familiar, os níveis de escolaridade e as taxas de emprego e desocupação são indicadores cruciais. A análise da infraestrutura local, incluindo a qualidade do saneamento básico, a disponibilidade de transporte público e o acesso a serviços de saúde, completa esse panorama. O perfil habitacional também revela características importantes. Dados sobre o número de moradias próprias, alugadas e regulares, assim como a média de moradores por domicílio, ajudam a entender a estabilidade e as condições de vida da comunidade. A existência de áreas verdes e espaços de lazer são igualmente relevantes para avaliar a qualidade do ambiente urbano. A aplicação prática dessas métricas é vasta. Comerciantes podem identificar oportunidades de negócio, gestores públicos podem direcionar recursos com maior eficiência e líderes comunitários podem advocar por melhorias baseadas em evidências concretas. Conhecer profundamente uma localidade significa poder servir suas necessidades de forma mais adequada e humana. Capítulo 20 – Entenda seu público. Compreender profundamente o seu público é o alicerce para qualquer ação de comunicação, marketing ou desenvolvimento de produto. Significa ir além de suposições e basear suas decisões em dados concretos e métricas confiáveis. Esse conhecimento permite falar a língua do seu cliente, antever suas necessidades e oferecer soluções verdadeiramente relevantes. O primeiro passo é analisar as características demográficas e socioeconômicas. Dados como faixa etária, localização geográfica, situação de trabalho, renda média e escolaridade desenham o perfil básico do seu consumidor. No contexto brasileiro, por exemplo, é crucial considerar a grande diversidade étnica e a concentração da população em áreas urbanas, bem como as distintas faixas de renda que ditam padrões de consumo diferentes. Em seguida, é vital mergulhar no comportamento e nos interesses do seu público. Isso inclui entender seus hábitos de mídia, como a preferência por determinados sistemas operacionais ou os tipos de conteúdo de vídeo que mais consomem. Saber seus valores, suas crenças e seus estilos de vida oferece insights poderosos para criar uma conexão emocional e construir relacionamentos de longo prazo. Para um entendimento ainda mais preciso, a análise deve ser refinada a nível local. Métricas específicas de cidades e bairros revelam nuances culturais, necessidades comunitárias e oportunidades de mercado que dados nacionais podem ocultar. Conhecer a infraestrutura local, o perfil habitacional e os equipamentos públicos disponíveis permite uma atuação muito mais direcionada e eficaz. Entender o público não é um fim, mas um processo contínuo. Esse mapa detalhado do seu consumidor orienta a criação de mensagens certeiras, o desenvolvimento de produtos adequados e a oferta de experiências que realmente ressoam. Em um mundo de infinitas escolhas, ser compreendido é um dos maiores valores que uma marca pode oferecer. Capítulo 21 – Conclusão. Você chegou ao final deste audiobook. Ao longo dos capítulos, explorou ferramentas práticas para organizar seu tempo, automatizar tarefas e, o mais importante, compreender profundamente as pessoas para as quais seu trabalho ou conteúdo se destina. Todo esse conhecimento coletado é um mapa, mas agora é o momento de dar o próximo passo e começar a caminhar. A situação atual, seja falta de dinheiro ou a insatisfação, não precisa ser permanente. Ela é o ponto de partida. A iniciativa de buscar conhecimento, como você fez ao ouvir este material, já é a primeira e mais poderosa ação. É a prova de que você reconhece a necessidade de mudança e está disposto a investir em si mesmo. Coloque em prática, mesmo que de forma simples. Use uma ferramenta gratuita para planejar sua semana. Crie um único conteúdo, um post, um vídeo ou um produto, aplicando o que aprendeu sobre seu público. Configure uma resposta automática no seu WhatsApp para negócios. A ação gera clareza, e o movimento atrai oportunidades. O lucro e o sucesso são consequências. Eles são o resultado de resolver um problema para alguém, de oferecer um valor genuíno, de servir bem a sua comunidade. Cada pequena ação que você toma hoje, cada conteúdo que cria, cada ferramenta que domina, é um tijolo na construção de uma realidade diferente para a sua vida. Você já possui a direção. O caminho se faz ao andar. Não espere pelas condições perfeitas, pois elas não existem. Comece com o que você tem, de onde você está. A sua iniciativa de querer mudar é o seu maior trunfo. Agora, transforme esse desejo em ação constante. O primeiro passo já foi dado. Dê o próximo.